sistema criou mais cadeia e menos escola, que é para nós da periferia, favelado, preto, pobre, louco, sofredor, venhamos a morrer dentro dos presídios, dentro dos anexos, dentro das penitenciárias. Hoje é madrugada de domingo, hoje também é dia de visita. Em São Paulo, eu quero ouvir todo mundo fazendo muito barulho. 1997, eu já falava disso, e ainda a situação continua a mesma. Vem comigo assim, ó. Então sinto uma grande vontade de chorar. Talvez se eu tivesse pensado um pouco mais, talvez hoje eu não estaria atrás de uma cela no pátio de um presídio, numa triste tarde de domingo. É foda, mano, você não sabe, é triste. Mas sobreviver em paz aqui tem que ser firme. Eu vejo as fotos penduradas na parede. De madrugada quem deve é que teme. Chora, sofre e pede pra não morrer. E na lei da cadeira é azar ou morrer. Eu agradeço pela visita. Graças a Deus ainda eu tenho família. Eu tenho os conhecidos. Tenho uma pá de mano na rua, no presídio. Uma pá de mano. São 15 anos pra puxar de detenção. Latrocínio na ficha de um ladrão. Então sinto uma grande vontade de chorar. Sabe por quê? Como andam os meus irmãos da quebrada? Como anda o Duda? Como anda o Flávio? Como anda o Ninho? O Pichote, o Renato? Como anda os mano da capital? Cadê o Keno? Se estão todos em paz, tá valendo. Veja só como que é este lugar. Então? Eu sinto cheiro de morte no ar. Aqui raramente se fala de amor. Aqui constantemente é puro sofrimento e dor. Desespero, ódio, vingança. Aqui não tem criança. Eu nem me ligo nas lembranças. Um regime cruel interno, pra dentro do muro um verdadeiro inferno. Cê tá toda hora no meu pavilhão. Seguro não, não é lugar de ladrão, não. Sinto uma grande vontade de chorar. Não importa a hora e nem o lugar, porque somente Jesus Cristo pode julgar. Filho vem correndo e me abraça, me abraça. Eu já não contenho as lágrimas, as lágrimas. Todo dia na cela é o mesmo dia. Mas para de pensar, é impossível. Então é liberdade, fugir desse lugar. Cadeia nunca mais, detenção nem pensar. Lá em cima fica a minha janela, a minha bíblia, a minha jega. E eu devia ter pensado na hora. Agora é tarde, parceiro é foda. Eu lá com o canhão na mão, dentro da mansão. Cara a cara com a vítima, o patrão. Cusão. Minha parceira se aproxima e fala: cê do tempo sentou, maluco mete bala. Cata o dinheiro e as joias que estão no cofre. Carro ligado lá fora e a gente sai no pilote. Tudo certo na sequência, tudo combinado. Plano bolado, tudo esquematizado. Cena trágica, correria. Imagina a minha agonia. Aí a reação, mano, eu nem pensei. Veja só até que ponto que o dinheiro leva. Sinto na pele que agora a mão de Deus pesa. Minha mãe, minha família, meus filhos. Numa triste tarde de domingo. Então sinto uma grande vontade de chorar.